Olá, meu nome é Pedro Paulo e hoje temos mais um episódio do Brandos Costumes. Temos um episódio muito, muito especial para vocês. O episódio de hoje é sobre os Aqui Del Rock. Eles foram a primeira banda portuguesa punk a gravar e também foram provavelmente uma das primeiras bandas de rock português a gravar, muito antes do boom do rock português, em 1978. A história é contada pela voz de Zé Serra, o baterista desta mítica banda punk. Desde sempre. E posso dar como exemplo o facto de eu ter nascido numa determinada época. Era música, era religiosa. Era aquilo que havia, por exemplo, na rádio, na televisão e praticamente em mais lado nenhum, né? Que era o que havia de radiodifusão. E havia coisas que me interessiam imenso. O fado, por exemplo. Eu não sou fã do fado. Gosto de certos fados. Agora, naquela altura, trazia-me muita tristeza. Eu não gostava de tristeza. Para poder situar, estou a falar de uma época que vai até 1974, quando eu tenho 18 anos. Epá, e tenho 18 anos numa fase em que, dois ou três anos antes, no bairro onde eu vivia, que era dos bairros mais miseráveis de Lisboa e, se calhar, de Portugal, que era o bairro conhecido, o bairro de Camboja, bairro do Relógio, bairro das casas pré-fabricadas, junto do aeroporto, que foi mandado construir para os desalojados da ponte 25 de Abril, mas que para ali foram imensa gente de várias zonas do país. O que deu uma amálgama de colorido àquilo em termos culturais. Numa determinada fase, eu realmente estou a viver a minha vivência de adolescente e a levar com isso na rádio e não sei o quê. Vou para aquele bairro, conheço pessoas e há pessoas que gostam de coisas diferentes, que me influenciam, explicam. E a partir dessa altura, começo a pôr em questão algumas coisas e até a pensar porque é que aquilo me entristecia. Entretanto, na minha vida acontecem coisas que marcaram a família. O meu irmão foi atropelado a 1 metro da porta de casa e ficou esmagado. O meu pai, passado pouco um ano, teve uma trombose, nunca mais recuperou, morreu com 49 anos. E a minha mãe foi a heroína daquilo, porque havia mais dois irmãos, já tinha falecido um antes, e foi ela que foi a grande heroína, que é a grande heroína, Maria Giovanna. E isto porquê? Até na questão musical, naquela fase, ali muito pouco antes do 25 de Abril, o que é que acontece? Acontece que há a influência de pessoas que foram para ali viver, amigos que foram importantíssimos, que me marcaram, há um deles que é Lantejano, e que teve muita influência em mim. Teve influência a nível artístico, por exemplo, em me ter mostrado o Zé Mário Branco, o Zeca Afonso, o Sérgio Godinho, and so on. Pré-25 de Abril, onde nós tínhamos que ir a... Hoje não se chamam discotecas, vendem discos. Na altura as discotecas eram aquelas que vendiam discos. Íamos para a Porta do Cavalo, como nós chamávamos, de comprar, este saiu, do Zé Mário saiu agora em França. Ele começou a mostrar, havia coisas mais fáceis, se calhar, do Sérgio Godinho, o Maré Alto, ou coisa do género, que eram fáceis em termos auditivos, não é? Uma melodia muito simples, um não sei o quê, mas já havia ali outra coisa. Um gajo podia fazer aquela porra sem ter que ser com palavrinhas mansas. Já dizia qualquer coisa. Isto tudo a propósito do bairro, o tal bairro, em que nós fizemos teatro, tínhamos um grupo de jovens, foi aí que me iniciei, enfim, autodidata, mas na música, em que com um outro elemento do bairro, o Fernando, começámos a tentar fazer alguma coisa numa área que na altura era revolucionária, que era o rock, porque era aquilo que nos tocava, não é? Eu já ouvia Creedence, antes do 25 de Abril, Rolling Stones e por aí fora, não é? E depois houve aquela fase que era muito difícil chegarem cá as coisas, e a gente ouvia porque tinha um amigo que ouvia, porque tinha outro amigo que não ouvia. Que fase é que foi essa? Que era difícil? É pá, pouco antes do 25 de Abril e logo após. Eu vou-te dar um exemplo. Um álbum que saiu em Inglaterra em 72 apareceu cá depois do 25 de Abril de 74. O que interessa aqui é que havia coisas importantes e coisas que mais tarde ficaram muito e que para hoje, para a malta, marcam, são os vintage, não é? Como se diz. Vieram dessa época. Eu não vou falar Clash, Led Zeppelin e antes disso dos Beatles, dos Velvet Underground. E era só para eu dizer, mostrar que sei o nome dela. Claro, por aí agora. Não é? E isso também acho que não tem interesse. Não era uma secretária preparada para um computador, era uma secretária que tinha assim uma gaveta mais ou menos como esta, mas deste estilo, gaveta. E então tínhamos uma secretária, uma gaveta que se virava ao contrário, ali outra gaveta que se virava ao contrário e aqui um banco daqueles antigos quadrado. Não sei como é que é de chamar. Sim. Formas geométricas, muito apressadas, que dava para outra gaveta que estava aqui em baixo, mas virada ao contrário, para servir de tampo também. E, portanto, tinha aqui a tarola, um timbal pequeno e um timbal grande. Certo? Aqui, nestas coisas laterais, servia uma de prato de choque e outra as coisas que haveria de haver por ali, como prato de acompanhamento. com coisas nos ouvidos, com não sei o quê, eu gostava mesmo de bater, gostava mesmo daquela coisa, só que era muito confuso, porque não tinha luzes, não, aquilo era tudo de ouvir e tentar reproduzir, a ver se eu percebia o que é que eles faziam. Foi assim uma dura batalha. Eu sou uma pessoa que aprende por si. Sou um autodidata, quase em tudo. Às vezes orgulho-me disso, outras vezes nem por isso, porque sinto que em determinados momentos, hoje que sou mais velho, tinha-me feito muita falta ter aprendido as coisas no sítio de vida e não tão à minha custa. E eu acho que isto é não é nenhum recado para ninguém. Tocava bateria, que eu sou secretária, mas ao fim do tempo arranjou maneira de tocar com outras pessoas. Foi uma transição que eu não tenho assim muito, muito presente, mas que era aquela que eu desejava. E aí entra o outro elemento que era lá do bairro também, o Fernando. Há um amigo comum, que é o Rui Leves, que sabia que o Fernando era ligeiramente mais velho e já andava no liceu e não sei o quê. Isto tudo ainda na adolescência. Andava até a fazer uma guitarra e não sei o quê. E queria fazer uma banda e não sei das coisas. E aquela gente ouvia-me bater no, na secretária e não sei o quê, sabia que era uma espólio. Puseram-nos em contacto lá no bairro. Ele já tinha, porque era mais velho, lá está, já andava mais à frente, na escola e tudo mais, aqui nos Olivais, e então começamos a experimentar, a ver como é que a coisa pode funcionar. Claro que não era a tocar uma secretária, nem a numa tocar uma guitarra nunca mais arrumada, etc. Eu sei que demos por nós um dia a ter uma formação base, e a tentar ver se conseguíamos ensaiar. Fala-se muito hoje na cenófila. A cenófila era uma espécie de estúdio que alugava à hora umas salas que tinha o kit. Eu traía um amplificador para as vozes, um amplificador para o baixo, um amplificador para a guitarra, mas isso não sei, uma coisa assim. A bateria chegava a ter 3, 4, 5, 6 fita-colas coladas umas pessoas. E com as baquetes era assim uma coisa mais tipo pau-vassoura que outra coisa. Enfim, os pratos estavam todos sempre partidos. O Calu a falar precisamente nisso. Tinha que encostar o pombo à parede, porque senão cada vez que tocava no pedal aquela porra ia lá parar a caixa de arroz. Acontecia a todos. E havia uma vontade de fazer muito mais. A partir de uma certa altura, já nos anos 70, a gente está naquela de fazer alguma coisa. Eu lembro-me que a primeira vez que toquei, havia assim, já naquela altura, uma tradição que era as bandas assim, daquele género, fazerem os aniversários e convidarem os amigos e não sei o quê. Lá montaram um pavilhão, uma aparelhagem. Eu nunca tinha tocado ao vivo. E o Fernando tinha arranjado multi-instrumentista, um homem tocava tudo, guitarra e não sei o quê, e a gente fomos tocar uma música que depois mais tarde percebi onde é que se apreciava. Que era um comboio que saía de uma estação, ia parar a outra e começava devagarinho, e depois ia muito rápido, e depois começava outra vez, devagarinho, até parar. Era o station do Bow. Mas nada daquilo parecido. E lembro-me perfeitamente de tocar ao vivo. Eu, sinceramente, eu não me recordo da figura que fiz. Não tenho a menor ideia, mas fiz uma figura muito estúpida, fiz certeza absoluta. Porque eu não sabia o que é que havia de fazer aquilo. Eu, pela primeira vez, e logo ao vivo, eu sentei numa bateria a sério, que até aí tinha tocado sempre na secretária. E foi totalmente diferente, não é? Completamente diferente, não tem nada a ver. sou melhor do que cara secretária, é óbvio. Acontece numa determinada altura, já tínhamos feito uns baladiques muito engraçados dos Santos Populares do Castelo de São Jorge, que tinha um palco que era um espetáculo. Aconteceram muito coisas muito giras. O guitarrista, que já, naquela altura era guitarrista, o Fernando, que ele já era casado, de repente vê que há alguém que está a querer fazer-se à mulher. De repente deixámos de ouvir uma guitarra, estava eu com a guitarra na mão, a serviço de bacalhau, a tentar acertar na cabeça do outro. Epá, e continuámos a ensaiar, até que houve um dia que fomos fazer um concerto na zona do Campo Santana. Na zona não, mesmo no Campo Santana, no Campo de Mártires da Pátria. Também numa época de festividades, tentámos lá, se não eram todos os dias, era dia sim, dia não, uma coisa assim. E conhecemos um fulano chamado Alfredo, que também andava já há algum tempo a ver se fazia uma banda com um outro, que era também ali da zona. E depois, então deixámos aquela malta toda ir embora. Epa. E no fim, ficava a malta nova e começávamos ali a ver o que é que aquilo dava. E fizemos ali uma série de experiências e percebemos que aquilo era capaz de fazer uma coisa gira. E a partir daí começámos a pensar, epá, e por que não mudar o line-up da banda? E mudámos. Só tivemos que continuar a fazer aquilo que dava dinheiro. Sim. Que era fazer covers. Pronto. E eu ficava sempre naquela, pá, mas porquê que andava a fazer covers? Pá, é aquilo que sou. É assim, é o que dá o dinheiro. Depois acabas sempre por fazer mais não sei o quê, não sei o que mais, e depois vais para os carnavais e tocas aquela porcaria toda, dedica a cachaça, a água, e mais não sei das quantas, aquela porra não adianta nem atrasa. Até que chegou um dia, apareceu-nos finalmente a notícia de que havia uma coisa chamada punk. Tenho ideia de que não estava sozinho, e ter comentado, epá, esta merda, se isto é sério, é isto tudo. Então, 25 de Abril aconteceu ainda há pouco tempo, nós, as chatices que os gajos estão a ter, é aquelas que nós temos. Então, não é, a malta que fazia música em Portugal, era a malta que tinha dinheiro, porque senão não tinha aqueles instrumentos todos. Um gajo que ia tocar com aquele lado, era uma merda. Quer dizer, não havia aparelhagem. Enfim, isso tudo. Portanto, não tive dúvidas nenhumas. Epá, e houve um, que na altura era baixista, que, do Osiris, que epá, achou que não tinha nada a ver com aquilo e saiu e fez bem. Ainda há pouco tempo o encontrei e ele continua a dizer que fez bem e eu continuo a achar que fez bem. Pensámos como é que vamos fazer. Foi aí que o Fernando passou a ser baixista, o Alfredo manteve-se a guitarra e o elemento novo, que era uma pessoa amiga ou conhecida, pelo menos, da Faculdade de Economia. Ele era uma Oscar, era uma pessoa que, pelos vistos, lá já na faculdade, tinha... Epá, dava nas vistas como pessoa que tinha um bom golpe de vista. E, enfim, cantava também, cantava. Houve um dia que a gente decidiu, vamos acabar com os Osiris e começar outra coisa. Mas mesmo aquele ano não manteram as... Não, absolutamente. Acabámos mesmo. É tipo, acabou aqui, cada um... Chegaram salas de ensaios e vamos fazer pano. Não. Salas de ensaios era coisa que não existia. Surge nessa época, porque aconteceu o 25 de Abril. Tão simples como isso. De 74. Sim. 25, muitos 25 de Abril depois disso, infelizmente. E que não produziram resultados de nenhum jeito. Vai, vai-te embora, vai. Deixa de te armar. Toma a terra que um dia te ama, pai. Começa aquela zafama de ver como é que a gente vai fazer. Ali perto do Campo Santana havia ali uma igreja e continua a ver da pena ou não sei o quê. Uhum. Tinha lá um espaço para não ser, enfim, para as pessoas reunirem e não sei o quê. E a gente tinha permissão de ensaiar aos sábados de manhã. No Colégio Valsacina, também no espaço do Canto Coral, durante não sei quanto tempo, era perto do bairro do Relógio. Também ensaiámos durante um certo tempo. Eu sei que ensaiámos numa cave de um cabeleireiro dos Olivais, na Filarmónica dos Olivais, na minha casa, E vocês na altura como é que se identificavam? Não era, era punks? Era só uma coisa. Punks era só uma coisa que vocês também gostavam? Para além do resto. Quando nós ouvimos falar a primeira vez do punk, nós somos aquilo. E depois sentimos muito mais confortáveis. Falei com o Jimba. Sim. E ele disse que o pessoal da Alvalade estava. Não se cruzava muito convosco. Não sabia muito que vocês existiam. Não, não absolutamente. Felizmente, hoje em dia, já muita gente percebeu que, enfim, há muitas versões da Bíblia. A história mais contada é que no vosso, acho que era o vosso primeiro concerto, eles tentaram invadir para tentar tocar. Não é que tivessem feito alguma coisa connosco, mas nós não éramos parvos nenhum. Percebemos isso antes. Porque se não tivéssemos percebido, quando os gajos fossem a querer utilizar os nossos instrumentos, era fácil. Era desligar aquela merda. Claro. Não é? Mas eles chegaram a tocar? Nesse... Tocaram, até não tocaram. Até tiveram o nosso apoio e caraças. Aqui da rock aos pontapés, os armadilhas faíscas até fome de tudo, fogo nas veias, medo miúdo, noite de estreia. Concerto punk que houve em Portugal foi no Browns. Foram os UHF, os Faíscas e os Aqui Del Rock que tocaram numa boate, numa discoteca, no que quiserem chamar, que ficava no fundo do elevador, que não tinha palco, que os instrumentos ficaram de costas para o DJ tinha espaço para meter música e que andava toda a gente em cima dos músicos de tudo, que nós, que foi a nossa aparelhagem, tínhamos pintado as colunas frescas, que as pessoas encostavam-se, cagavam-se todas, ficavam todas peladas de preto. Eu recordo de uma gaja que ia de leopardo e sido lá não sei o quê, tipo urso, que o pessoal passava o tempo a pegarem coisinhas e a baterem-me no prato, não sei o quê, o outro desabotoava os ténis do não sei de quê, ou que se punha a tocar na guitarra do não sei das quantas, e mais não sei o quê. Isso tem significado. Tem significado porque as pessoas que estavam ali, porque é um espaço muito pequeno, era um espaço muito pequeno, fizeram-no porque estavam ali para aquilo. E quando é que surge o convite para vocês lançarem o primeiro disco? Epá, é algo que aí tenho alguma dificuldade em esclarecer, porque isso não passou por mim. A editora não tinha nada a ver com aquele tipo de música. Porquê? Aparece no Acme Metal Sistema uma coisa que diz punk, não é? Uhum. Nós testámos aquilo. Punk porquê? Porque é que isto tem que ser catalogado ou não sei o quê? Porque punk pareceu-lhe a ele que poderia ser algo que desse venda. O que é que ele tinha no catálogo dele? Eram os pimbas. É. a gravação, as gravações, porque elas foram idênticas. Posso dizer que fiz em estúdio 3, o mesmo estúdio sempre. No primeiro disco, eu acho que só fiz um take. Epá, para nós foi assim um choque muito grande. E depois dizerem, epá, isso já está bom. E um gajo achar que não ficou nada bom. Então, tocam todos ao mesmo tempo. Epá, quando foi para fazer vozes, cores, algo que seja segundas vozes ou não sei o quê, há alguém que dizia, alguém está a desafinar. Epá, eu percebi perfeitamente que era eu, disse, epá, eu saio. Eu lembro-me de terem dito que foi ali naquele na rua de Campolide, já não recordo o estudo, onde tinham gravado o Paulo de Carvalho, o José Cid, e sei lá o que mais. As questões não se podem colocar assim. As questões têm que se colocar quanto tempo e em condições e de que forma é que se faz o som para que as coisas, mesmo naquelas condições, porque os estúdios portugueses eram mesmo muito maus, se pudesse fazer alguma coisa. Na época, havia uma revista chamada Música e Som. Zé Serra, em entrevista para a mesma, diz: eu acho que o grupo não vai durar muito tempo. Eu disse com convicção. Eu tinha a noção perfeita de que aquilo que estávamos a viver, aquilo que era a realidade, eu estou a dizer realidade, não é só para o exterior, é para o interior, porque as bandas fazem-se, por isso é que se chamam bandas, com muita gente, ou com mais de duas, três pessoas, não é? E a gente percebe que determinada pessoa ou determinadas pessoas têm determinadas ambições, têm determinadas, sei lá, o que é que seja em relação à vida, não é? E eu tinha percebido isso, pá. Aquilo foi uma conjuntura que não iria durar muito tempo. Eu expliquei-te há bocado a questão do Alfredo ser o que é hoje, e não sei quê, porque já na altura tinha essa percepção, de que ele não era ali aquele lugar dele. Era um elemento que estava a entrar em ruptura com o MRPP. Portanto, já se pode ver, é assim uma espécie de chefe. E posso dizer que já há muitos anos, soube disso há menos tempo, mas já há muitos anos, ele é um judeu convicto, daqueles que usa aquelas barbas compridas, aqueles cabelos, não sei o quê. Teve cá há pouco tempo, eu tenho o vídeo, a ser entrevistado pela TVI, que ele acabou o curso de economia, tal como mostra, mas teve uma bolsa de estudo, foi para os Estados Unidos. E depois, por qualquer razão, nem me interessa, converteu-se. Tu achavas que os aqui de Alvalque tinham o seu caminho traçado? Sim, achei que os aqui de Alvalque, tanto é que depois ainda tentámos fazer os Mau-Mau, já numa outra isso, linha. Foi a mudança dos sons à vossa volta, não é? Sim, é pá, tudo, pá, as influências que vinham de fora. Então, nós éramos muito. A gente gostava muito dos Clash, vou ser sincero, e achávamos que podíamos fazer coisas. É pá, não estou a dizer nas linhas deles, quer dizer, então, eles já estavam a fazer, porque a gente ia fazer igual. Né? Não, o que era tentar descobrir o que é que poderia ser. O problema é que as pessoas não tinham disponibilidade, pá. Pá, queriam sair à noite, pá, queriam ir para a night, queriam ir para não sei para quê. Uhum. É diferente, pronto, deixou de pediu emprego, etc. E... Pois, mas se deixaram um legado bom, aquela Xangai, acho que é uma música forte. É uma música forte. Epá, eu vou dizer-te o mesmo a ti que disse anteriormente, eu não vou falar sobre pessoas que não estão entre nós, mas posso pelo menos dizer, e acho que não estou a ferir assim tanta suscetibilidade, mesmo nesse single, a produção foi mal feita. Epá, vejam quem é o produtor. Não foi, já não existe, infelizmente já morreu. Na banda, objetivos de vida e formas de viver diferentes criaram insegurança e instabilidade. Fez com que eu chegasse a uma altura e dissesse, epá, se as coisas vão continuar neste rumo, eu não quero continuar, pronto. E os outros também não quiseram continuar, porque tinham emprego, tinham não sei o quê, e acabou-se. Estamos a ouvir Mau Mau, banda que foi criada pelos membros dos Aquidel Rock e que já foge muito mais à sonoridade punk. Mal não perdi interesse. O que eu perdi foi outra coisa. Foi o norte à vida. Mas não tenho problemas em dizer. Eu sou adicto, ou fui adicto, felizmente. E isso afastou-me de tudo. Afastou-me de tudo muitos anos, durante muitos anos. Ou seja, desde que acabaram os Mau Mau, 82, ainda andei por aí, fui viver para vários lados, fiz uma vida, fiz montes de merda, até que tive ajuda e consegui perceber que vale a pena viver, e vale a pena viver, vale a pena viver. Andar na droga, ok, não é uma coisa que me orgulho, mas pelo menos é uma coisa que eu posso dizer, sem qualquer tipo de problema, que não leva a lado nenhum. Quer dizer, pode levar a qualquer coisa, em termos de algo, nesta vertente artística, música, seja o que for, pode levar a alguma coisa, mas são grandes os riscos. Eu conheci gente que hoje, se calhar, ainda tinha coisas para dar, não as dá, porque, precisamente. E pronto, assim chega ao fim mais um episódio do Brandos Costumes. Espero que tenham gostado deste episódio. Não se esqueçam de visitar a nossa página em www.brandoscostumes.pt. Sigam-nos no vosso agregador de podcast, seja ele o iTunes ou qualquer outro. Não se esqueçam de nos deixar uma simpática avaliação no iTunes. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, enviem e-mail para pedropaus@brandoscostumes.pt. E até daqui 15 dias para o último episódio do Brandos Costumes do ano. Tenham um Feliz Natal. E não se esqueçam, continuem a ser altamente